mais uma vez, linda e fresca. O esquema surgiu no céu brilhando as estrelas. Bom, pra fazer um rolê, espairecer a mente. Eu te convido então, vem com a gente. O som bate forte junto com a mulherada, sempre molhando as palavras. Eu vejo a rapaziada, tipo bombando a balada, mó pegada, tá? Só chegar com vocês, RHK, Weba, representando nossa família. Na trilha sonora, bora, bora, essa é a hora. A festa começou faz tempo, esse é o momento. Sem sofrimento eu quero o gueto, é meu pensamento. Weba, eu vou deixar a noite me levar. Weba, sei que a paz vai predominar. É casa cheia, hein, Deus do céu. Se estralo, rap em o seu papel. É sempre alegrar, a noite é toda nossa. Vão pra embaçar, nos peçucar. Tomar, nos parçar e se divertir. Cê é tudo na faixa, cê quer melhor ainda. Na nossa vida, sofrida, estrada percorrida. Então um pouco de sossego nós precisamos. Bom rap ameniza, uma serva da brisa. É tudo com você, é essa fita. Vai, vai, hoje tá bom. Vou sair, rap um bom som pra curtir. Vou com os irmãos se distrair. Vem com a função de tá bebê. Se divertir nessa noite, viver, sorrir, salve seu semblante. Eu quero alegre, desejo aqui, salve. Venha com a gente, venha com a gente. Confusão. Venha com a gente, venha com a gente. Confusão. Chega na fita, o povo dança e agita. Já contagia, a pista ferve, parado não fica. Adrenalina toma conta do corpo ali. Com swing proceder, sequestra a noite. DJ que é ligeiro, nunca deixa cair. Sabe que ali, quem manda é ele. Sem medo, rola vários nacional. Desse jeito, representa na sequência com o som. Vejo os mano com as minas dançando juntinho. Com paz e união, a noite vai prosseguindo. O povo curtindo, com classe a festa. Naquele instante, um drink, vou agilizar. Muito importante, depois dentro do baile nós dá um rasante. Pra ver no que vai dar e pega um refrigerante. O bagulho tá fervendo, muita gente bonita. Numa picadilha, com classe e elegância. É assim que todos verão que rap é o som da grande população. Boa música é nossa preocupação. É RHK função, lembra no som. Hoje tá bom, vou sair. Rap um bom som pra curtir. Vou com os irmãos se distrair. Vem com a função de tá bebê. Se divertir nessa noite, viver, sorrir, salve seu semblante. Eu quero alegre, desejo aqui, salve. Tá